Estabilizado, ele é 108-05. 805, pet final, chame torre no 86. 86, boa. Salvador, muito boa noite, gol 1805, estabilizado LF, baixado e travado. 805, 1012, uma centena com 10, pouso autorizado, não. Pouso autorizado, 1012, 805. Cruzando 50 para 4000, voo no 643. No 643, desço para 2000, 1012, permanece, livre LF, informa na final. Vai dar na final, é 2000, voo no 643. Na hora, ponte, voo 530, cruzando, pode passar. Portugal 020, tá clear line up and wait, 1010. Clear line up and wait, 1010, possible clear. Solo Zona 7, táxi agora à sua direita, via Alfa, Juliette para o portão 1. Alfa e Juliette para o portão 1, 805. É Portugal 020, clear to take off runway 10, wind 090 degrees, 6 knots. Clear to take off, runway 10, Portugal 020. Mari, pode pôr a tuna direto? Autorizado, 352, direção para 2012, form no lock. Tuna 2012, vai rebotar. Portugal 020, Airborne 919, Salvador 119.35, Remanas 3. 119.35, 190, muito obrigado. Boa noite, Portugal 020, radar contact, climbing level 390, Puka departure. Localizador visual 643, chame torno no 836. 836, boa noite. Torre Salvador, boa noite. No 643, da Gol. 643, da Gol, boa noite. O vento 100 graus, 59, 1012. Tempo autorizado, picho no zero. Depois não, no zero, na 643. Portugal 020. Go ahead. Any chance that it's deeper? Wait a minute. Portugal 020, clear to direct Zipa position. Direct Zipa, 152, chame torre, no 93, mal meia. 386, obrigado, até já. Rede Salvador, muito boa noite. Celta 3152, rapidão. 643, ao solo aos 25, táxi agora à sua direita, Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 3, na sua escuta, eu vou na linha 45, boa noite. 3152, boa noite, uma centena com 8 nós, 1012, reporte baixar travado. Reportará. Externo, baixado, travado, 3152, atrás. Todo autorizado, pista 90, uma centena com 8 nós, então 3152. Portugal 020, call Recife Center, frequency 12545, enable 12685, boa noite. 12545, boa noite, muito obrigado. Controle, voo 174. Voo no 714, boa noite. Identifique chegada a mar, desça ao 050 na proa de TAP. Boa noite. 52, Solo 29, táxi agora à sua direita, Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette, portão 8. Isso é nível 050, falando sua mensagem, saiu com bastante chiado, ok? Azul 4062, Uena pro Editap. Ainda com bastante chiado. Confirmando o gol no 646, portão é a minha dúvida? Portão 3. 3. 3152, portão 8. Só 8, só 3152. Tan 3226, boa noite. Identifique chegada Mari, desça ao 060. faça 6.000 para 5.000, voo no 7 e no 4. No 7 e no 4, 2.000 pés, 1.012 é o ajuste, livre LS, forma nacional. 1.012, 2.000 pés, informar. Autorizado. Salvador, o voo no 805, autorização Natal. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Natal 370, Zulu 10, pista 10, curva à esquerda, saída Pucazipá, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5513, voo no 805. Aprovado 370, decola 10 esquerda, Pucazipá. Aerovia Pesulu 10, controle 1935 e o transponder 5513, o gol 1805. Confirmando esquerda após, chame pronto portão 1, 1805. Esquerda após, me chama pronto. (6600) identifique, chegada a Mari, desça para 4.000 pés com 1.012 na proa de TAP. Estabilizado final, voo 1-7-1-4. 17 no 4, chame Torre no 9-3-6, tenha uma boa noite. Boa. 17 no 4. No 4 da Gol, vento 090 graus, 7 nós, 1012, já tem livre pouso, pista 1-0, cheque 3. Manchete gravado, livre pouso, 7 com 4. Quatro, boa noite, identifique, chegada é a Mari. Direção nível 050, reduzindo para 250 nós, número 5 na aproximação.